beat alemão. meucds.com Bateixo. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que... Jogando de um lado pro outro, novinha, empina essa bunda pra baixo pro ar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. O Ebit Han, o Ebit Han, Lambadeixo tá mandando, por favor se ligue em mim. Ela esfrega perereca tipo gênio do Aladdin. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca. Bigode infinito de Calvin Klein, de cabelinho na régua. Bigode infinito de Calvin Klein, de cabelinho na régua. Ela bota, bota, bota, bota, bota perereca. Ela bota, bota, bota, bota, bota perereca. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar.